Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo uma mensagem aqui, Cleiton. Meu nome é José Flávio Antunes, eu moro em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu sou um apaixonado pelo rádio e eu via muito o seu programa pela Rádio Nacional de Brasília. Depois nós perdemos o contato e agora eu descobri você na internet. E eu parei de ouvir rádio porque eu não escuto, eu sou já um setentão e eu não escuto mais no rádio as músicas que eu gosto. E eu descobri que no seu programa você toca os sucessos de hoje, mas você toca também as músicas do passado. E eu gostaria que você tocasse uma música do Noel Rosa, que me traz muitas lembranças, me traz muita saudade, né, de um caso amoroso. Tem mulher no meio, tem que ter, né? Ô Zé Flávio, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Ele está lá nas areias de Copacabana, mora de frente para o mar lá em Copacabana, e pediu e vai ouvir. Na trilha sonora da vida do José Flávio Antunes, Agenor de Oliveira, de Noel Rosa, Último Desejo. Nosso amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero seu beijo. Meu último desejo, você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é o botequim. Sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Thank you.

não é, Jorge Matheus? Diz aí. Se eu saio, você fica cheia de ciúme. Se eu chego, você vem checar o meu perfume. Se é você quem sai, perco a paz, sou ciumento demais. A gente fica de mal por qualquer coisa à toa. Mas um minuto é muito, a gente se perdoa e começa de novo o que não teve fim. É assim, depois de tudo você sempre acaba por baixo ou por cima de mim. Somos imperfeitos, que perfeito mesmo é só o amor. Só o amor supera tudo. Por isso, enquanto a gente se amar, nada vai separar nós dois. A gente fica de mal por qualquer coisa à toa. Mas um minuto é muito, a gente se perdoa e começa de novo o que não teve fim. É assim, depois de tudo você sempre acaba no vaso por cima de mim. Depois de tudo você sempre acaba no vaso por cima de mim. Por cima de mim. Zé Henrique e Gabriel, Jorge e Matheus, por baixo ou por cima? Dependendo da moça, tanto faz. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você. A dieta dos franceses. Eles comem e não engordam. Você vai saber o segredo no próximo bloco. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Minha amiga, presta atenção. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas. No representante exclusivo aí na sua cidade, você vai dar um jeito de descobrir, ele vai dar um jeito de aparecer para você. Na loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo televendas no horário comercial 61-3532-6993. 61-3532-6993. E se você disser que ouviu no programa Cleito Aguiar, tem R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje eu estou continuando, porque um cientista, um médico neurofisiologista, Dr. Will Clauer, ele fez uma pesquisa lá na França e descobriu que os franceses violam todas as regras alimentares que nós estipulamos, né? Eles comem demais creme, queijo, manteiga, pão, e a taxa de obesidade na França é de apenas 11,3% da população, uma das mais baixas do mundo, né? E ele deu aqui um plano de 10 etapas para você nunca mais fazer dieta. Primeiro, comer devagar. Comer muito rápido faz comer mais. O estômago demora cerca de 20 minutos para mandar um sinal para o cérebro. Comendo devagar, o cérebro tem tempo de receber a mensagem de que o seu corpo está satisfeito. E aí você não vai comer mais, né? 2. Garfadas menores, diminui o tamanho do garfo, viu? O paladar está na superfície da língua. Se a sua boca estiver cheia de comida, você nem sente o gosto. Você come pequenas porções, né? Mastigando bastante. 3. Nada de ficar lendo jornal, vendo televisão. Concentre-se na comida. Comer em frente à televisão ou no carro faz o momento se tornar irrelevante. a falta de atenção faz com que você coma demais. 4. Apoie o garfo no prato. Se você tiver comida na mesa, coloque o garfo no prato. Não fica com ele na mão, não. E não enche o garfo até que você tenha engolido o último pedacinho de comida na sua boca. 5. Sirva a comida em pratos pequenos. Isso resolve dois problemas de uma vez só. De lavar a louça, menos, né, porque o prato é menor, e o fato de você comer com os olhos. 6. Olha, vocês vão assustar com esse aqui. Comida sem gordura engorda. Porque comida sem gordura não satisfazem e contém mais açúcares. Então, se você, uma comida sem gordura, você vai comer, não vai ficar satisfeito e ainda tem mais açúcar. Então, ó, se não for comida, não coma esses troços artificiais, não come esse troço, não. O nosso corpo sabe o que é comida de verdade. Carnes, frutas, verduras, invenções como refrigerantes, causam problemas de saúde e de sobrepeso. 8. Coma em etapas. Come primeiro a salada. Isso meu pai ensinou a gente desde menino, né? Isso ajuda a ganhar tempo à mesa e previne que você coma rápido e em grande quantidade. 9. A gordura é necessária na dieta. O seu corpo e seu cérebro necessitam de gordura para serem saudáveis. Você come uma quantidade normal de gordura quando você come alimento de verdade, como manteiga, azeite, ovos, castanhas e queijos. E 10. Alta qualidade da comida leva a comer menos quantidades. Ainda ficaram faltando aqui uns negócios, que eu vou deixar para falar amanhã para vocês, né? Continuando com essa história aí da dieta dos franceses. O avô do João, Cleiton Aguiar, a prova dos 9. Força das circunstâncias foi que eu te deixei. Eu não podia esperar que a vida melhorasse para poder comprar o teu sustento, mulher. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. E o pior de tudo isso é que logo no outro dia muitos apareceram para dar-te o que eu não pude. Mas podes ter certeza, depois das 10 da noite, no silêncio do teu quarto, não tens mais o que eu te dava. Porque, mulher, tirada a prova dos 9, verás que pouco vale tudo que te rodeia. Nada existe de mais pobre do que mansão sem amor. Nada existe de mais triste que saudade batendo, um peito se remoendo sem poder voltar atrás. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. E o pior de tudo isso é que logo no outro dia muitos apareceram para dar-te o que eu não pude. Mas podes ter certeza, depois das 10 da noite, no silêncio do teu quarto, não tens mais o que eu te dava. Porque, mulher, tirada a prova dos 9, verás que pouco vale tudo que te rodeia. Nada existe de mais pobre do que mansão sem amor. Nada existe de mais triste do que saudade batendo, um peito se remoendo sem poder voltar atrás. Apartamento, o teu salão de beleza,

toa que o Roberto Carlos está fazendo sucesso há quase 60 anos, né? No Cantinho do Rei ele recordou Você Não Sabe. A lorota boa de hoje, essa história dos médicos cubanos que chegaram pro Brasil, né? A gente fica imaginando assim, lá no interior de Minas Gerais, Goiás, lá na Paraíba, no Maranhão, no Piauí, na Bahia, no interior do Brasil. A nossa gente muito simples, né? Que tem a sua linguagem toda peculiar, toda local, toda própria, né? Eu fico imaginando o médico falar assim: minha senhora, qual é o problema da senhora? Ele falou: uai, doutor, tô com um problema aqui da espinhela caída. Ele: como? É uma dor aqui nos quartos, doutor. Ah, doutor, tô com o pé desmentido, a muleira mole, eu acho que eu tô com um quebranto, doutor. Aí chegou e falou: doutor, eu acho que o meu problema é piloura, viu? Dor do estombo, farnizinho, passamento, caxingá, uma frieirazinha, um obreiro de pé, uma pereba, uma curuba. Chega outro, vai no oftalmologista cubano e fala: doutor, tá com uma remela no zóio. E um dordói aqui, que é a conjuntivite, né? O outro chega e fala: doutor, tá me dando uma gastura, uma Maria Preta. O outro fala: doutor, tô com terçol no zóio, tô com dor no pé da barriga, eu acho que é dor de viado. Aí chega a mulher e fala assim: ah, doutor, tô de bode, tô de Chico. O outro fala assim: doutor, tô com um problema na hemorróida. Catar nos peitos, um pano branco, uma chanha, uma bicheira, uma fina, um alojo, uma íngua, uma coceira nas virilhas, um bicho de pé, um empachado. Sabe o que que acontece? O cubano pega o primeiro avião que tiver na frente dele e vai embora. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61 99981 3601. Uma exclusividade RBN Música. Você gosta de ganhar dinheiro? Gosta? Muito ou pouco? Eu gosto também, gosto e já estou ganhando. Eu só recomendo coisa boa para vocês. Eu trouxe uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro e eu vi que o negócio era bom e eu mesmo abri uma distribuidora. Eu estou distribuindo também aqui na região de Brasília, de Águas Lindas. Combinei com meu amigo Humberto Neva, vamos montar uma distribuidora lá em Paracatu, vou montar uma distribuidora em Coromandel. Agora eu sou também, além de fazer propaganda, além de ser um patrocinado, eu também sou um revendedor a Porte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, a coleção 2014, com possibilidade de você lucrar até 100%, de dobrar o seu capital e ainda vender mais barato do que a concorrência. É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e até para quem tem família grande. Vale muito a pena, viu? Entre em contato com o telefone 61 99981 3601. Da Vivo ou 8143-8802. 8143-8802, DDD 61, da TIM.

amiga Márcia Ferreira, Toque de Deus, e vem aí, né, um trabalho, uma música que o Pinóquio fez com a Marcinha, a composição é da própria Márcia Ferreira, de Eliane e Samuel, né, O Rei dos Reis ficou maravilhosa. O Pinóquio até o final do mês de dezembro termina a música, né? E a gente no final do mês de dezembro a gente tá lançando aí, e a Marcinha também já vai preparar um CD completo para o ano que vem, só com músicas religiosas, né? Essa Toque de Deus foi uma experiência que ela fez, deu muito certo, né? E ela agora já está preparando o lançamento desse CD que marca uma nova fase da vida dessa grande cantora e compositora chamada Márcia Ferreira. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Valderi Misael, Pé de Cedro. Há 20 anos atrás, naquele tempo querido que não volta nunca mais. Nas matas onde eu passava, um pequeno arbusto achei, levando pra minha casa, no meu quintal o plantei. Era um belo pé de cedro, pequenino em formação, sepultei as raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei e também sofri. 20 anos se passaram, em que distante vivi. A Virgem Santa Sagrada, uma prece vou fazer. Junto ao meu pé de cedro é que desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso, na cidade de Coxim. Hoje volto arrependida para o meu antigo lar, abatida e comovida, com vontade de chorar. Saudade que hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Te plantei. Relembrando Goiá, Valderi Misael, Pé de Cedro. Essa música tem uma história interessante. O Goiá me falou que ele estava uma vez no hotel e o Zacarias Mourão, que é o parceiro dele, chegou com essa letra do Pé de Cedro lá e acordou o Goiá 3 horas da manhã. O Goiá, essa música estava meio chumbado, já tinha tomado umas 200. Falou, Goiá, tô com uma música aqui pra você fazer, botar uma melodia e dar uma consertada na letra e tal. Aí o Goiá falou, então tá bom, larga aqui. Falou, mas depois não, tem que ser agora. Falou, então sai do quarto e me deixa sozinho aqui. Ele disse que quando deu lá pra umas 5 horas da manhã, tava pronta essa melodia, ele deu uma ajeitada na letra, né? Desse clássico da música sertaneja que eu acabei de tocar aí com Valderi Misael, Pé de Cedro, uma das mais belas canções do Goiá, em parceria com o Zacarias, e é o seguinte, foi uma das poucas parcerias que o Goiá tem, porque tem muita parceria dele aí, né, que foi fajuto, você estava com ele, ele homenageava ou vendia uma parceria, mas essa aqui não, essa aqui é dele e do Zacarias mesmo. A frase irretocável do programa de hoje, eu tirei do livro Sementes de Felicidade, do nosso amigo Lourival Lopes. A confiança verdadeira amplia os horizontes da vida. A confiança verdadeira amplia os horizontes da vida. É a frase irretocável de Lourival Lopes. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Naldo Miranda. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Você que me ouve pelo rádio já há muito tempo e nunca viu minha cara, hoje está no dia de você me conhecer assistindo o meu programa na televisão, na Rede Brasil de televisão. Você fala, mas como é que eu faço? É muito simples. Você pode assistir no canal C1 das Parabólicas, no canal 175 da Sky, 139 da Oi, 248 da GVT, 133 da Claro, 237 da Vivo, 714 da CTBC ou direto no site www.rbtv.com.br. E ainda no canal local, e muitas cidades têm já, por exemplo, Brasília 59, Belo Horizonte 14, Porto Velho 38, Salvador e Lauro de Freitas 51, Camaçari, Vitória 50, São Paulo também é 50 e 56 digital, Cachoeiro do Itapimirim, Castelo e Guarapari no Espírito Santo é o canal 13, Rio de Janeiro é o canal 50, Volta Redonda 58, Francisco Morato é o 50 e o 56 digital, São Caetano, São Paulo é o canal 45, Campo Grande no Mato Grosso do Sul, canal 23, Cuiabá no Mato Grosso, canal 14, Goiânia e Aparecida de Goiânia, canal 40, Palmas é 5 e 20, tem dois canais lá em Palmas, né? Então, hoje, às 23 horas, duas entrevistas muito interessantes, a comunicadora lá de Dianópolis, no Tocantins, a Arla Maia, e o Arimateia, que promove há 40 anos um torneio que já tornou tradição aqui em Brasília, o famoso torneio Arimateia. Hoje, às 23 horas, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Naldo Miranda. Minha alma é você. Estou aqui com saudade, querendo muito ver você. Estou sozinho, precisando de carinho. Volta pro nosso ninho, vem depressa, vem me ver. Que a vida é curta, é pequena, é passageira. Mulher, deixe de besteira, que eu preciso de você. Estou aqui com saudade, querendo muito ver você. Estou sozinho, precisando de carinho. Volta pro nosso ninho, vem depressa, vem me ver. Que a vida é curta, é pequena, é passageira. Mulher, deixe de besteira, que eu preciso é de você. Nunca amei tanto na vida, nunca senti uma coisa assim. Você chegou de mansinho, foi ficando, e eu fui me apaixonando, já não posso te esquecer. Se nessa vida existe alma gêmea, por favor, meu bem, entenda, minha alma é você. Estou aqui com saudade, querendo muito ver você. Estou sozinho, precisando de carinho. Volta pro nosso ninho, vem depressa, vem me ver. Que a vida é curta, é pequena, é passageira. Mulher, deixe de besteira, que eu preciso de você. Nunca amei tanto na vida, nunca senti uma coisa assim. Você chegou de mansinho, foi ficando, e eu fui me apaixonando, já não posso te esquecer. Se nessa vida existe alma gêmea, por favor, meu bem, entenda, minha alma é você. Nunca amei tanto na vida, nunca senti uma coisa assim. Você chegou de mansinho, foi ficando, e eu fui me apaixonando, já não posso te esquecer. Se nessa vida existe alma gêmea, por favor, meu bem, entenda, minha alma é você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Naldo Miranda, a composição do meu amigo pernambucano, morador aqui de Brasília, Reinaldo de Olinda, Minha Alma é Você. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone é o 61-3532-6993. O telefone do ouvinte, 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês estão precisando melhorar, que vocês estão cantando ruim demais da conta. A Faculdade da Música apresenta dois grandes mestres, Christian e Ralph, Perdoa. Me perdoa se eu te amei, se eu fui fraco, se eu chorei na despedida. Me perdoa se eu sofri, se eu deixei você partir da minha vida. Me perdoa se eu menti, se com raiva eu te pedi pra ir embora. O que será que eu me calei? Não gritei, não te agarrei naquela hora. O que é que eu fui fazer? Nem sei se foi orgulho ou covardia. Eu sempre amei você e joguei fora tudo que eu queria. O que é que eu faço pra me consolar? Eu não quero mais lembrar. O que é que eu faço se eu não te esqueci? Me perdoa se eu te perdi. Grita coração, põe pra fora essa paixão. Me mata de uma vez, mas arranca do meu peito esse vazio. Eu sempre amei você e joguei fora tudo que eu queria. O que é que eu faço pra me consolar? Eu não quero mais lembrar. O que é que eu faço se eu não te esqueci? Me perdoa se eu te perdi. Grita agora. Põe pra fora essa paixão, me mata de uma vez, mas arranca do meu peito esse vazio que o tempo ainda não desfez. Grita coração, põe pra fora essa paixão, me mata de uma vez, mas arranca do meu peito esse vazio. A Faculdade da Música apresentou os mestres Christian e Ralph, Perdoa. A nova geração chega para trazer, né, o menino brilhante Luan Santana e seu novo sucesso, Donzela. Viver, jantar à luz de velas, com flores da janela, fazendo aquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é a bela. Ei, hey! Peraí que eu tô bem, deixa eu só me acostumar, moça. É demais